Estamos analisando as 21 chaves bíblicas da volta triunfal de Jesus ao planeta que ele mesmo fundou e que brevemente passará a dirigir diretamente, sem intermediários. E na 15ª chave bíblica, vocês já sabem, é o anticristo, Cristo de Satanás, falso Cristo, e seu domínio mundial neste final de milênio. Chegamos ao ponto em que há o poema do Senhor dos Exércitos. É que muita coisa na Bíblia ninguém sabe explicar, porque não conhece a verdade que liberta. Então eu dizia aqui, neste livro, Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Ainda tenho um poema que recorda os tempos em que eu protestava contra tudo que me parecia absurdo na Bíblia. Vejamos então o poema do Senhor dos Exércitos. Senhor, já que ordenaste lealdade àqueles que te buscam de alma pura, aqui da minha solidão obscura, quero falar-te com sinceridade. Para o homem, o problema religioso, o das origens e finalidades da nossa e das demais humanidades, é o maior, o mais sério e tenebroso. Pois há coisas difíceis de aceitar nesta sagrada Bíblia edificante. E visto que, Senhor, sou protestante, desejo humildemente protestar. Longe de mim cair em heresia por um simples capricho atrabiliário, mas a crer num Jeová totalitário, prefiro a execração da apostasia. Sereno, pois, eu te ergo a minha prece, na certeza de que me perdoarás qualquer observação menos sagaz que só o mestre tempo me esclarece. Senhor, não creio que este livro santo tenha todo ele inspiração divina, porque tua santíssima doutrina não pode rebaixar-se tanto e tanto. Se aos povos todos amas com efeito, na equidade da tua perfeição, por que essa escandalosa proteção aos filhos de Israel, o povo eleito? Se o dogma é uma verdade revelada aos eleitos de Deus, é indiscutível. Tens uma casta privilegiada a submeter a plebe desprezível. Se disseste crescei e multiplicai-vos a Eva e Adão em teu bíblico texto, sancionaste ipso facto o mal do incesto, de que hoje ainda perduram tristes laivos. Se eternas são as leis da natureza, se eternas são as tuas leis de escola, como pôde num rasgo de grandeza o velho Josué parar o sol? Se aquele mandamento não matar, do teu divino amor é santo eflúvio, como é que poderias num dilúvio teus desgraçados filhos afogar? Se Jesus ensinou aos bons cristãos que a perfeição maior está no amar, como pôde no templo chicotear vendilhões ignorantes, mas irmãos? A coisa mais ilógica, meu Deus, que a fé dos cristãos míopes refutar fatos concretos e justificar contradições na Bíblia dos Hebreus? Por que tantos anátemas ao sexo nos púlpitos de todos os países, se os seus truculentíssimos juízes nada entendem de assunto tão complexo? Nesse particular, nego as berrinas de Salomão nas suas preleções, porque teve, apesar dos seus sermões, mil mulheres e belas concubinas. Como explicar pecados e defeitos contra os quais os doutores deblateram, se os homens e as mulheres que adulteram, à tua semelhança foram feitos? É por tudo isto e muita coisa a mais que eu posso discutir com equilíbrio que a ciência desmascara esse ludíbrio em que chafurdam crédulos mortais. Não posso concordar com tais parlendas que difundem tamanhas inverdades. Se a Bíblia tem muitíssimas verdades, tem também suas fábulas e lendas. Por outro lado, ó Deus, se a vida é bela, tem tanta coisa trágica e tão séria. Por que hás de permitir tanta miséria se te é tão fácil acabar com ela? Senhor, há tantas coisas incoerentes. Tu que és do mundo criador e dono, por que deixas que morram no abandono milhares de criancinhas inocentes? Perdão, meu Pai, pelo que digo aqui. Eu te suplico em nome do teu Cristo. Mas quero que me expliques tudo isto, pois do contrário, eu não crerei em ti. Deus está presente. Viva Jesus, irmão!